velocidade zero. Check 30, ele pousa o pistão na zero, vento uma centena. Baixou e travou, 3-1 na zero, confirme o vento. Penal setor, por gentileza. Vento para o 3190. Vento 080 graus, 109. Obrigado. Azul 4144, autorizado táxi até a ponte espera da pista 10 via Taxi Índia. Ponte espera chamitou em 118 decimal, toque 5 CNH 1010. O Azul 4206 é o Sever, aeronave da companhia, está caminhando para o ponto de espera. E com segurança, prossiga para o portão 01. Azul 4144, ela me escuta? Quem foi o doutor Azul, seu pastor, ao ponto de espera? Gente, ali mantém pistão a zero, Azul 4144. Então 3190 no solo ao 05. Olha, virar direito a 121 no décimo 9, por gentileza, agilizando. 1219, olha, virar direito, agilizando, 3190. Azul 4144, agiliza a manobra. A aeronave passando estela. Solo Salvador, 3190, ficando à direita. Autorizado táxi alfa, chamante da Juliette. Táxi alfa, chamante da Juliette, com 3190. O 3190 está reautorizado, ingresso Juliette para o portão 05. Ingressa na Juliette, portão 05, está 3190. Meia dois oito, me escuta, torre. Baixar, travar, final do 1-0, visual, 3628. livre pouso pistão na 0, vento na centena, 1 na 0 9. Livre pouso na 0, 3, 6, 2, 2. Azul 4, 1 na 4, 4. Decolada 0, 8, controle 1 na 9, decimal 8, boa tarde. 19, 8, boa tarde. No solo 1 a 0, olhe para a direita 1, 2, 1, decimal 8, com correção 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, então 3, 6, 2, 8. Tomador, boa tarde, então 3, 6, 2, 8. Autorizado táxi Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, é padrão da Juliette, está 3, 6, 2. Ruta 3622, está reautorizado o ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, está 3622. Salvador, Trip 5491, boa tarde. Boa tarde, Trip 5491, cheque 3. Cheque travado. Tem ido com os bichos da 1-0, vento uma centena, uma dezena de nós. Trip 5491. Entre o ponto, 5491. No táxi via Alfa Juliette para o 43, quando lá tem sinalizador. Confirmo, corrigir então via aquilo para o 43 mais rápido, o 5491. Salvador, boa tarde, voo 869, autorização Brasília, tenente da Mike. Voo 869 Brasília, formação em curso agora no November, não há necessidade de escutar, a única alteração é a temperatura agora que marca 29 graus. O Gol no 869, pronto 4, nível 360. Bom dia. Gol no 869, autorizado Brasília, no nível de voo 360, decolada pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída Arbó, transição Elefa, a rota Pesulu no 7. 5067, eu transpondo, o controle 1 no 9, decimal 8, gol no 869. Gol no 869, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada pista 10, curva direita Arbor Elefa, o Pesulu no 7, aerodia, 5067, transpondo, decimal 8. Confirme o transponder copiado. 5067. Correto, responde quando pronto. No 612 o portão. Chamará. Uno, uno, oito, decimal, nove, cinco, solo, e tráfego, uno, dois, uno, decimal, nove, zero, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre, taxiway, Índia, e taxiway, Juliet, pátio, uno, obras em andamento, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, uno, dois, dois, decimal, cinco, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação, November. Salvador International Airport, information November 20120, wind 090 degrees, 12 knots, visibility more than 10 kilometers, hill 2000 feet, altimeter setting 1010, transition level 050, temperature 29 degrees, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 119.80. Counter tower on 118.95. Ground control and clearance 121.90. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway India and taxiway Juliet. Apron 1. Work in progress. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information in November. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação November 2. É 201, instalação Mike. 10, 10, nível de transição 0, 50, temperatura. Tem o nível 360 já aprovado, pronto, copia ou aguarde coordenação? Copia, corrija o November com 29 graus. Oceania 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decoda 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida. Após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upezulu 10 até a posição SMAP, após ir a rota do plano de voo. 5065, eu transponder o controle em 1-9-8, Oceania 6201. Está aprovando nível 360 para o Galeão, do banco da pista 10, com curva direita. Pedra da Alveda, direto Bridge, Upzulu 10, Smart Movito, direto a conformado plano. 5065, transponder e controle 1198, hoje né, 6201, posição 4. Corrigimento correto, 04 portão, é após quando pronto, para acionamento pushback, 6201 do Oceania. Boa tarde. Que pega azul 05, mantenha 3000. Na Eco, Gol, Bono 166. Bono 166, no solo 25. Chame solo 121, decimal 9. 2195, Bono 166. Gol, Salvador, Gol, Bono 166, livrou na Eco. Gol no 81, fugindo, Gol 1166. Táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Gol, Bono 166. Era o máximo 500 pés, ok? E45 autorizado, sinal ILS e XV. Autorizado o XV, sinal XV, gol, no E45. Hotel Juliette, flight plan, change at 26, descend and maintain 1,500 feet, climate 1010. Através do gate 08, irá seguir viatura follow me. Gente, Juliette Alpha para o 08, e, não, para 09, e a partir do através do 08, segue o follow me, gol no 166. Pega 207, desça para 2000, vetor para espaçamento contrato à frente, mantém a proa limite ao localizador. Chané 6143, desça e mantenha 3000, ajusta 9090, redução 2209. Desce para 3000, ajuste no 090, redução para 2209, da Xenero 6143. Pega 205 para o localizador, curva à direita e vai na proa 065. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 869, meia dúzia, pushback acionamento. Gol no 869, meia dúzia, portão, 737 da companhia acaba de passar. Coordenação equipe de solo inicia a porta táxi, gol no 869. Autorizado, chamado táxi, no 869. no ILS, gol no 645. 645, complete, final ILS, 2895. É, confirma a frequência, senhor? Frequência 118.95. 18.95, obrigado. Canem 143, vetor para sequenciamento. Fui na proa 225 à direita. Direita 225, Oceaner 6143. Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo. Vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Baixar travado. Você informa até o reporte na trama para pouso. 205, controle. Se escuta, para cedo. Qual a velocidade que está mantendo? 1.35 até a passagem do externo. Táxi Gol 869, 3 horas e 50, Campinas 183 a bordo. Confirmando 183, Campinas 350. Afirmativo. Gol 869, autorizado até o ponto de espera via pátio e taxiway Índia. No ponto de espera pronto, Torre 198.95, altímetro 1010. A magnética 060 do MDB5. Vai verificar então o localizador, limitante ao 060 de 5, para Chanel 6143. Pegas o 05, complete final ILS, chame a torre, 1895. 1895, vai completar. Meu Vitor Charlie Bravo, vai passar o localizador, seu limite agora é a magnética 120 de 5. Está estabilizado no ILS. Porte runway inside. Pode ir, Marcelo Gilles. Pode, stand by. M143, o motivo do espaçamento é um tráfego com transporte de enfermo. Prioridade para pouso na 17. Positivo, vai ser tráfego que está a 4.000 a nossa 9 horas. Livre voo 350 via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Prefira saída Pulca Transição Caju. 5073, eu transpondo o controle em 119.8. Na sua 200. Afirmativo, aguarde o último vetor à esquerda para interceptar novamente o. Para interceptar o localizador. Você. 1645, no solo 34, chame solo 121 desse ponto 9. 219, boa tarde. Power Frequency 1, 18 decimal 95. 190, vento uma centena dos graus. Livre pouso, Pegasus 05. Tango Lima, Rota Juliette. Rota 3 está livre, descida para 2000. Permanece 1010. Descida 2000, 1010, alinhamento para 3. Então, final Lima, Hotel Juliette. Eu ainda mantei pro, aguarde último vetor para interceptar o lote. O estacionamento é Chanel 6210. Oh, 6201. 6201, aguarde para o posto, por gentileza. Aguarde, sim. Gol no 60, Coagino. Gol no 645, agilizando o táxi, por gentileza, na medida do possível. Táxi via Alfa Juliette 012, é o portão. Via Alfa Juliette para o 2, agilizando, né, pra... November confere. Mais 1 minuto e 3 segundos, eu chamo para cópia Vitória da Conquista 200. Arbo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Chené 6201 ao solo. Coordenação aqui de solo após o C37 da Gol com pintura Varg. Estacionar no portão 02, à sua direita. Inicia no 04, reportando táxi, após o Varig da... o Varig da Varig, estacionado no 02. Após o Varig, está na Elo 2. Afirmo. Trip 5219, Pásio 3, pronto para cópia. Trip 5219, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó, após Arbó, autorizado direto, Vitória da Conquista. 5103 é o transponder e o controle em 119.8, trip 5219. Vou levar esse táxi chupado, senhor. Após a boa, autorizado direto Vitória da Conquista, já em coordenação com o Centro Recife, o trip 5219. Autorizado sinal ILS aqui, reforma localizador. Boa tarde. A intenção é 160, Vitória da Conquista. É, um minuto para a coordenação, por gentileza. Livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, a dúzia de nós. Decolagem autorizada, 089. Estabilizado, Chanel 6143. 6143, complete final ILS, 2.1.895. 18.95, boa. It's clear, track, the track, report vacating the runway 17. Trip 5241 na escuta para cópia. Trip 5241, informação em curso November, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 160. Decola da 10, primeira curva direita. Perfil de saída Arbó. Após Arbó, autorizado direto, Vitória da Conquista. 5526, transponder o controle em 119.8, trip 5241. Decolar 239, controle 199.80. Correto, 43 depois quando pronto, fracionamento pushback. Complete final ILS, torre 1895. Controle Salvador, gol 869. 69, submetem a 360 sair da árvore. 360, sim. 124, Guarulhos 1340. Ô, irmão. 6201 da Oxanera Bianca, via Índia, autorizada até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, pronto, torre, SANS 895, altímetro 1010, bom voo. Autorizada, SANS, ponto de espera, 1895, com medo. Muito obrigado aí, bom final de tarde. Solo Salvador, uma boa noite. Chanera 6143, entrando na faculdade. Chanera 6143, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Chanera 6143. Paulo Salvador, boa noite, SAN 3629, SAN 190, coordenação São Paulo, Congonhas, pronto para cópia. SAN 3629, Congonhas, novembro, informação em curso, aguarde cópia. Aguardando, SAN 3629. SAN 3629, pronto cópia. Confirma. SAN 3629, Salvador, Congonhas, autorizado, nível de voo 360, decolado 10, primeira curva direita, pedida saída da Euleda, pós-Leda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, após de alta do plano de voo. 5077, eu transpondo e o controle em 19.8, SAN 3629. Pronto, São Paulo 360, o terceiro da época, Leda Bridge, após a presença. Colombo 0, primeira curva direita, responder 5077, transpondo, controle 198, 360. Gotejamento correto, é após quando pronto, pracionamento, pushback, portão 03, o TAN 3629. Agora para posicionamento, TAN 3629. Firmando. Zulu aguarda, por gentileza. O Vitor Charlie Bravo, táxi via Alfa, repórter do táxi Juliette. Azul 4206, coordenação equipe de solo após Airbus da Vinca finalizar estacionamento no 04 e inicia no 01, no reportando táxi. Canal 62 e não tem livre decolagem, pistão 90, vento 080 graus, 109. Livre decolagem, 0. A posição, é, a intenção é pernoitar ou apenas embarque no PA3? Decola ainda hoje? Tente então enviar aquilo para o PA3, o Victor Charlie Bravo, quando lá tem sinalizador. O Direto Tango Zulu pronto para a cópia. Direto Tango Zulu Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 080. Buff 677 a rota, decola 17, primeira curva à direita. Perfil da saída coral. Aciona no transponder 0260 e o controle 119.8. O Juliet Tango Zulu. Chanel 6201, decolado aos 47, controle 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, até daqui a pouco. Afirmativo, meia dúzia de orelhas a bordo, chama agora o controle, corrigindo, chama a torre, pressionamento, 108.95. O Gilet Tango Zulu, bom voo, até a volta. Chanel 6201, suba ao nível 360, saída da Elvis. Pois a possibilidade de valer, dá o bridge? Autorizado Leda. Direto Leda. Esse é o nosso táxi, aliás, estamos no lucro. Confirmando? 4206, PAP, 1209. Afirmativo, azul 4206, autorizar o táxi até o ponto de espera, pista 10, via Índia. O altímetro agora 10111, no ponto de espera 2, 108.95, bom voo. Reporte na papai, Juliette, estamos no lucro. Da trip, acordar a equipe de solo, é pode parar o táxi. Azul 4206, autorizado, né, de falar pistão 10, vento uma centena com 109. Meu bravo se acerta contigo. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso pista 197, reporte aliado pronto. Acionado algum código? Ajuste 1011, 0011, mantém-se condições de visual, reporte através do farol da barra. Foi feito o plano de voo? Copiado, informe através do farol da barra. Pista 10, vento 090 graus, 109. Sende o trip 5241, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e táxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre 18.95, com altímetro 10110. Chama aliado e pronto, pista 97, o Juliette, estamos no lucro. E táxi Índia, ok? Ah, tem um trecho da Alfa aí que tá interditado. Ciente, pátio, pós Índia, ciente. Bom voo. 4206, decolar 256, controle 119.8. Já 98, obrigado, boa noite, bom final de semana. Apenas para informação, a trepidação da pista está muito alta aí, está bem desnivelado, está horrível. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bruno, solo. Só informando aí, o colega da companhia que decolou à frente informou forte trepidação da pista durante a decolagem, ok? Zero por carteira da presente, condições visuais de volta da casa. A TR da Trip livrar a cauda, iniciando 03, o mesmo se dirige agora ao ponto de espera. Quase direto para Caju para o 42, além? Fui direto Jama inicialmente. Jama inicial azul. Trip 5241, boa noite. Pode ser usado em AI decolar pistão na zero, vento 080 graus, uma dezena de nós. Estamos no Lu, vai manter posição. Trip 5219, pátio 3, reporte quando pronto para o táxi. Juliette Cabo Zulu, informe a zona de subida que pretende manter depois da decolagem. O Juliette Cabo Zulu tem livre decolagem de pista 197, o vento uma centena, a dúzia de nós. Reporte no setor do aeroclube para conseguir o cruzamento da final da 190. Reporte no través do aeroclube para autorização aí de cruzamento da no final do eixo da 1-0 para prosseguir para a Serra de Cunha. 3 milhas, controle 1-9-8. 19-8 vai chamar o controle, mantendo até 3 mil. Quero até 3 milhas o trip 5241. Sim, gente, 3 milhas, 5241, grato. Bom, gente. Trip 5241. 241, suba ao nível 160, sai da árvore. Gente, 160, 5241 no perfil de sair da árvore. 9, controle 119.8. 98, grato, Tangulo. Sobe, muito boa noite, eu tô com Tangulo. Boa noite, Tangulo Zulu, Sera Coral, sub 80. Zulu, 080 na Coral, grato. Táxi, só 3629, 157 a bordo, 350 de autonomia, até na Galeão. Um grande abraço, chega. 6:50. 7-3629, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a Toei, 1-8-9-5. O altímetro agora 1-0-1-1. Estado 1-0-1-1, via Índia, Torre 18-9-5, Sandra 629, boa noite. 2-0-6. Aguarde, coordenação 4-2-0-6. Estamos já bravo para prosseguir para qual setor? Qual ponto? Da Canal recebo transponder, reporte final em Rimar, realmente abraço. Copy, por gentileza. Para o táxi do Trip 5219 com 58 a bordo, 4 horas ao terra de Salvador. Trip 5219. Trip 5219, eu tá táxi autorizado via Pátio Uno, táxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Seguindo a Airbus Atan como número 2. No ponto de espera chama a 2895, com altímetro 10 no Uno, bom voo. Uno Índia até o ponto de espera, chama 2895, Trip 5210, obrigado, bom trabalho. Fala Salvador, boa noite, é o Oceaner 6259, tem informação novembro, quando possível autorização Guarulhos. Afirma o número 2, agora de cópia, novembro, informação em curso. Quarto. Aguarde.